Eu não posso mais, eu não quero mais viver sem ter você. Volta, vem, me traz, traz a minha paz. Esse amor me faz viver. Direto ao seu coração, limão com mel. Eu não quero mais, eu não posso mais viver sem ter você. Volta, vem, me traz, traz a minha paz. Esse amor me faz viver. Não vou viver assim, você longe de mim. Eu te amo e quero até o fim. Vem me amar. Não vou viver assim, você longe de mim. Eu te amo, te quero até o fim. Coração.